Os imprevistos nos rondam e se não estivermos preparados, seremos surpreendidos de forma dolorosa. Em um determinado momento você tem tudo e não percebe, e no momento seguinte não tem mais nada. Outrora você tinha toda a esperança de uma criança, e talvez hoje tenha somente a agonia de um homem. Acredite que será para sempre assim. Se você sair desse palco, acabou. Você nunca mais vai ter nada. Amém. Sirva de exemplo para muita gente. Tem que superar tudo isso, principalmente com oração e com muita fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Deus.